Foda-se, me paga. Foda-se, me paga. Foda-se, me paga. Foda-se, me paga. Tem pé dinheiro, foda-se, me paga. Que ninguém nasceu herdeiro, foda-se, me paga. Foda-se, me paga. Foda-se, me paga. Foda-se, me paga. Foda-se, me paga. Foda-se, me paga. Foda-se, me paga. Foda-se, me paga. E me encontrei na viela e pedi o selfie. Disse moleque, cê é ref. Na festa que eu promove as mina que pede pra eu tocar. Mas queria mesmo perguntar se aqui que tá vendendo a braba. Normal pra nós, boyzão, foda-se me paga. Temos uma proposta, ok. O orçamento é baixo, ok. Mas pensa no futuro, ok. Evolua conosco, ok. Que no próximo job você vai sair na capa. Aham, legal, mas então foda-se me paga. Que tem hora marcada pra dar uma disfarçada. Mó paz lá da quebrada. Sexto é marco nada. Talvez uma sarrada. Aqui é tudo ou nada. Falar de mim é fácil, quero ver viver a vida. De quem ficou sem banho pra um hipster rega planta. Bebendo vinho, quebrando taça, a quebrada sem água. Ninguém ouve isso aqui se primeiro rima se jonga. E até que cê me cancela, a meta é foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Tem pé dinheiro, foda-se me paga. Que ninguém nasceu herdeiro, foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Pensando em comprar mais um carro só pra passar o tempo. Fiquei de reserva e não deixe de ser o melhor em campo. Dobrei a aposta, porra, e tripliquei o faturamento. Nada falta mais. Hoje é uma garrafa pra mim, outra pro santo. Duas armas em casa. E ainda me sinto tão coagido. Sete dígitos na minha conta ou mais. Nunca me senti tão protegido. Cordão cravejado, cabelo tingido. Mataram meu cão, voltei mordido. No pódio dos mais falar de ouvido. Neguinho convencido, adorado e bandido. Sou bipolar, mas pentacampeão. Jogando descalço, sem boot, meião. Na frente da tropa, igual tu tem com a mão. Referência pros preto, pique, Conceição, Evaristo. Filho de Jesus Cristo, eu só fiz o que tava previsto. Desce a rasa igual Romário. Sem novela, eu não atuo nem assisto. Sério que eu tava duro. E eu ainda nem tirei a calça. Só quem teve passado tem futuro. Tipo, tive no cio, mas quero na menopausa. Se o game é uma roda gigante, adivinha que é o dono do parque. Ela queria tomar doce, ver mandala, mas responsa que caiu no colégio, não é só Mandela. Uau! Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Foda-se me paga. Tem pé dinheiro. Foda-se me paga. Que ninguém nasceu herdeiro. E você? Vamos tomar uma hoje. Eu pago. Voltei a vender droga. Vai tá rico. Fico por um dia. Nunca sabe o dia de amanhã.